Capítulo 6. Então levantei os olhos novamente e vi quatro carros de guerra que saíam de entre dois montes de bronze. Cavalos vermelhos puxavam o primeiro carro, cavalos pretos puxavam o segundo, cavalos brancos puxavam o terceiro, e cavalos malhados e fortes puxavam o quarto. O que significam estes cavalos, meu senhor? Perguntei ao anjo que falava comigo. O anjo respondeu: eles são os quatro espíritos do céu que estão diante do Senhor de toda a terra. Saem para fazer o trabalho dele. O carro de guerra com cavalos pretos vai para o norte. O carro de guerra com cavalos brancos vai para o oeste. E o carro de guerra com cavalos malhados vai para o sul. Os cavalos fortes estavam impacientes para sair e percorrer a terra. Então o Senhor disse: vão e percorram a terra. E eles partiram de imediato. Em seguida o Senhor me chamou e disse: veja, os que foram para o norte deram descanso ao meu espírito ali na terra do norte. Então recebi outra mensagem do Senhor: Eldai, Tobias e Jedaías trarão presentes de prata e de ouro dos judeus exilados na Babilônia. Assim que chegarem, vá ao encontro deles na casa de Josias, filho de Sofonias. Aceite os presentes e faça uma coroa usando o ouro e a prata. Depois, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida e, de seu trono, governará como rei. De seu trono também servirá como sacerdote e haverá harmonia perfeita entre as duas funções. A coroa será um memorial no templo do Senhor para honrar aqueles que a ofereceram: Eldai, Tobias, Jedaías e Josias, filho de Sofonias. Pessoas virão de terras distantes para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Tudo isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente às ordens do Senhor, seu Deus.